E é hoje. O significativo é que Barker continuou maquinalmente a pregar o cristianismo por um tempo mesmo depois de ter se tornado ateu, porque era a única carreira que ele conhecia, e ele se sentia enredado numa teia de obrigações sociais. Hoje ele conhece muitos outros religiosos americanos que estão na mesma posição que ele estava, mas que o confidenciaram só a ele, depois de ler seu livro. Não se atrevem a admitir ateísmo nem mesmo a própria família, tão terrível é a reação que acreditam que isso provocará. A história de Barker teve uma conclusão mais feliz. Para começar, seus pais ficaram profunda e agonizantemente chocados. Mas ouviram seu raciocínio calmo e acabaram eles mesmos se tornando ateus. Dois professores de uma universidade nos Estados Unidos escreveram-me. Independentemente um do outro, para falar de seus pais. Um disse que a mãe sofre de uma tristeza permanente, porque teme pela alma imortal dele. O outro disse que o pai preferiria que ele jamais tivesse nascido, tão convencido está de que o filho vai passar a eternidade no inferno. Trata-se de professores universitários de instrução elevadíssima, confiantes em sua sapiência e em sua maturidade, que, presume-se, deixaram os pais para trás em todas as questões do intelecto, não só na religião. Imagine como deve ser difícil para pessoas menos robustas em termos intelectuais, menos equipadas pela educação e pela habilidade retórica que eles, ou que Julius Wieney, para argumentar sua posição diante de familiares obstinados. Como também provavelmente deve ter sido para muitos dos pacientes de Gil Mitton. Num ponto anterior de nossa conversa televisionada, Gil tinha descrito esse tipo de criação religiosa como uma forma de abuso mental, e retomei esse ponto dizendo, você usa as palavras abuso religioso. Se você fosse comparar o abuso que é criar uma criança acreditando de verdade no inferno, como você acha que isso se compara, em termos de trauma, ao abuso sexual? Ela respondeu, essa é uma pergunta muito difícil. Acho que na verdade há muitas semelhanças, porque se trata de um abuso de confiança, trata-se de negar à criança o direito de sentir-se livre e aberta para relacionar-se normalmente com o mundo. É uma forma de denegrição, é uma forma de negação do eu verdadeiro em ambos os casos. Em defesa das crianças, meu colega, o psicólogo Nicholas Humphrey, usou o provérbio dos paus e pedras para abrir sua palestra da anistia em Oxford em 1997. 141 Humphrey começou sua palestra argumentando que o provérbio nem sempre é verdadeiro, e citou o caso de haitianos que acreditam em vodus e que morrem, aparentemente devido a um efeito psicossomático do pavor. Dias depois de ter um feitiço maligno lançado sobre eles. Ele então perguntou se a Anistia Internacional, a beneficiária da série de palestras para a qual ele estava contribuindo, deveria ou não fazer campanhas contra discursos ou publicações injuriosas ou prejudiciais. Sua resposta foi um rotundo não a esse tipo de censura em geral, a liberdade de expressão é uma liberdade preciosa demais para mexermos com ela. Mas ele prosseguiu, entrando em choque com sua personalidade de liberal, na defesa de uma exceção importante, argumentar a favor da censura no caso especial da educação moral e religiosa de crianças, principalmente da educação que a criança recebe em casa, onde os pais podem e até há a expectativa de que façam isso determinar para seus filhos o que conta como verdade e mentira, certo e errado. As crianças, argumentarei, têm o direito humano de não ter a cabeça aleijada pela exposição às péssimas ideias de outras pessoas, não importa quem sejam essas outras pessoas. Os pais, Da mesma maneira, não possuem permissão divina para culturar os filhos do modo que bem quiserem, não têm o direito de limitar os horizontes do conhecimento dos filhos, de criá-los numa atmosfera de dogma e superstição, ou de insistir que eles sigam os caminhos estreitos e predefinidos de sua própria fé. Em resumo, as crianças têm o direito de não ter a cabeça confundida por absurdos, e nós, como sociedade, temos o dever de protegê-las disso. Portanto, não devemos permitir que os pais ensinem os filhos a acreditar, por exemplo, na veracidade literal da Bíblia ou que os planetas governam sua vida, assim como não permitimos que eles arranquem os dentes dos filhos ou os tranquem num calabouço. É claro que uma declaração tão contundente como essa precisa de muitas especificações e teve. Não é questão de opinião decidir o que é absurdo. A ciência ortodoxa já não sofreu bastante para que saibamos que é preciso ter cuidado. Os cientistas podem achar que é absurdo ensinar a astrologia e a veracidade literal da Bíblia, mas existem outras pessoas que acham o contrário, e elas não têm o direito de ensinar isso a seus filhos. Insistir que a ciência é que deve ser ensinada às crianças não é uma posição tão arrogante quanto. Agradeço aos meus pais por adotar a opinião de que o mais importante não é ensinar às crianças o que pensar, mas como pensar. Se depois de ter sido expostas de forma justa e adequada a todas as evidências científicas elas crescerem e decidirem que a Bíblia diz a verdade literal ou que o movimento dos planetas governa suas vidas, é direito delas. O essencial é que é direito delas decidir o que pensarão, e não dos pais de impô-lo por force majeure. E isso, evidentemente, tem uma importância especial quando lembramos que as crianças serão os pais da geração seguinte, em posição de passar para a frente a doutrinação que as possa ter moldado. Um Frei sugere que, enquanto as crianças forem pequenas, vulneráveis e carentes de proteção, a verdadeira proteção moral é demonstrada pela tentativa honesta de adivinhar o que elas escolheriam por si próprias se tivessem idade suficiente. Ele cita o exemplo tocante de uma menina Ince cujos restos mortais de 500 anos foram encontrados congelados nas montanhas do Peru em 1995. O antropólogo que a descobriu escreveu que ela foi vítima de um ritual de sacrifício. Segundo o relato de um frei, um documentário sobre essa jovem menina de gelo foi exibido pela televisão americana. Os telespectadores foram convidados a se maravilhar com o comprometimento espiritual dos sacerdotes incas e a compartilhar com a menina, em sua última viagem, seu orgulho e sua empolgação por ter sido escolhida para a extraordinária honra de ser sacrificada. A mensagem do programa de televisão era, na prática, a de que o sacrifício humano era, à sua maneira, uma intervenção cultural gloriosa, mais uma joia na coroa do multiculturalismo, se você preferir. Um frei ficou escandalizado, e eu também. Como alguém ousa sugerir tal coisa? Como se atrevem a nos convidar em nossas salas de estar, assistindo à TV e a nos sentirmos enlevados pela contemplação de um ato de assassinato ritualístico, o assassinato de uma criança indefesa por um grupo de velhos estúpidos, inchados, supersticiosos e ignorantes? Como se atrevem a nos convidar a ver algo de bom na contemplação de uma ação imoral contra outra pessoa? Mais uma vez, o leitor liberal e decente pode sentir um pouco de desconforto. Imoral pelos nossos padrões, certamente, e estúpida, mas e quanto aos padrões incas? Para os incas, o sacrifício não era um ato moral e nada estúpido, autorizado por tudo o que eles consideravam sagrado. A menina era, sem dúvida, fiel à religião em que fora criada. Quem somos nós para usar uma palavra como assassinato, julgando os sacerdotes incas por nossos próprios padrões, em vez de pelos deles? Talvez a menina estivesse arrebatadoramente feliz com seu destino, talvez ela realmente acreditasse que estava indo direto para o paraíso eterno, aquecida pela companhia radiante do Deus Sol. Ou talvez, como é bem mais provável, ela tenha gritado de pavor. A tese de um Freeman é que, independentemente de ela ter sido ou não uma vítima consentida, há fortes motivos para supor que ela não teria dado seu consentimento se tivesse pleno domínio dos fatos. Suponha, por exemplo, que ela soubesse que o Sol na verdade é uma bola de hidrogênio, mais quente que 1 milhão de graus Kelvin, convertendo-se em hélio pela fusão nuclear, e que ele se formou originalmente de um disco de gás, a partir do qual o resto do sistema solar, incluindo a Terra, também se condensou. Presume-se, então, que ela não teria idolatrado o Sol como se fosse um deus, e isso teria alterado sua perspectiva sobre ser sacrificada para agradar-lhe. Não se pode culpar os sacerdotes incas por sua ignorância, e talvez seja rude chamá-los de estúpidos inflados. Mas pode-se culpá-los por ter empurrado suas crenças para uma criança que era pequena demais para decidir se deveria ou não idolatrar o Sol. A tese adicional de Humphrey é que os autores do documentário atual, e seu público, podem ser acusados de ver beleza na morte da menina, algo que enriquece nossa cultura coletiva. A mesma tendência a glorificar o exotismo de costumes religiosos étnicos, e de justificar crueldades em nome dele, aparece a todo momento. Ela é a fonte de conflitos internos na cabeça de pessoas liberais e de bem que, por um lado, não suportam o sofrimento e a crueldade, mas por outro foram treinadas por pós-modernistas e relativistas a respeitar as outras culturas tanto quanto a sua. A mutilação genital, às vezes chamada de circuncisão feminina, é sem dúvida terrivelmente dolorosa, e sabota o prazer sexual das mulheres. Na verdade, esse provavelmente é seu propósito subjacente, e uma metade da cabeça liberal quer abolir a prática. A outra metade, porém, respeita as culturas étnicas e acha que não devemos interferir se eles quiserem mutilar as meninas deles. A questão, é claro, é que as meninas deles na verdade são as meninas das meninas, e a vontade delas não deve ser ignorada. Mais difícil é responder, e se uma garota disser que quer ser circuncidada? Mas ela, sendo ela ainda é uma prática regular na Grã-Bretanha atual. Uma autoridade do sistema escolar contou-me de meninas britânicas que estavam sendo enviadas para um tio, em Bradford, para ser circuncidadas, em 2006. As autoridades fazem vista grossa, com medo de ser consideradas racistas na comunidade. Plenamente adulta, em retrospectiva, não gostaria que aquilo nunca tivesse acontecido. Humphrey afirma que nenhuma mulher adulta que tenha deixado de ser circuncidada quando criança se apresenta como voluntária para a operação quando mais velha. Depois de uma discussão sobre os exames, e seu direito de educar seus próprios filhos a seu próprio modo, Humphrey é duro ao falar de nosso entusiasmo, como sociedade, pela manutenção da diversidade cultural. Tudo bem, você pode dizer, é difícil para uma criança amis, ou assídica, ou cigana, ser moldada por seus pais como são, mas pelo menos o resultado é que essas tradições culturais fascinantes subsistem. Nossa civilização não ficaria mais pobre se elas fossem eliminadas. É uma pena, talvez, que indivíduos tenham de ser sacrificados para manter essa diversidade. Mas é o preço que pagamos como sociedade. Só que, sinto-me obrigado a lembrar, não somos nós que pagamos, são eles. A questão ganhou atenção pública em 1972, Quando a Suprema Corte dos Estados Unidos deu um veredicto num caso exemplar, Wisconsin contra Yoder, que dizia respeito ao direito dos pais de tirar seus filhos da escola por motivos religiosos. Os Amis vivem em comunidades fechadas em várias regiões dos Estados Unidos. A maioria fala um dialeto do alemão chamado holandês da Pensilvânia e rejeita, em vários graus, a eletricidade, motores de combustão interna, zíperes e outras manifestações da vida moderna. Ah, é verdade, há algo de atraente e exótico numa ilha de vida do século XVII como espetáculo para o olhar de hoje. Não vale a pena preservá-la, em nome da riqueza da diversidade humana? E a única maneira de preservá-la é permitir que os Amis eduquem seus filhos a seu próprio modo, e protejam-nos da influência maligna da modernidade. Mas, temos que nos perguntar, as próprias crianças não deveriam ter direito a uma opinião? A Suprema Corte foi solicitada a decidir, em 1972, quando alguns pais Amis em Wisconsin tiraram os filhos de escolas de ensino médio. A simples ideia da educação além de certa idade contrariava os valores religiosos dos Amis, especialmente a educação científica. O estado do Wisconsin levou os pais ao tribunal, alegando que as crianças estavam sendo privadas de seu direito à educação. Depois de passar por várias instâncias da justiça, o caso acabou chegando à Suprema Corte dos Estados Unidos, que deu um veredicto dividido 6 a 1 a favor dos pais, 142 a opinião da maioria, descrita pelo juiz-chefe Warren Burger, incluía o seguinte trecho: como mostra o histórico, a frequência compulsória à escola até a idade de 16 anos para crianças Amis carrega consigo uma ameaça muito real de minar a comunidade e a prática religiosa dos Amis da forma como elas existem hoje. Elas têm ou de abandonar a crença e ser assimiladas pela sociedade em geral ou são forçadas a migrar para alguma outra região mais tolerante. A opinião minoritária do juiz William O. Douglas foi que as próprias crianças deveriam ter sido consultadas. Elas realmente queriam abreviar sua educação? Queriam mesmo ficar na religião Amis? Nicholas Humphrey teria ido mais além. Mesmo que as crianças tivessem sido consultadas e tivessem manifestado a preferência pela religião Amis, dá para supor que elas fariam a mesma coisa se tivessem sido educadas e informadas sobre as alternativas disponíveis? Para que isso fosse plausível, não deveria haver exemplos de jovens do mundo exterior protestando e se apresentando como voluntários para se unirem aos Amis? O juiz Douglas foi mais adiante, mas numa direção ligeiramente diferente. Ele não via nenhum motivo especial para dar às opiniões religiosas dos pais um status especial para decidir até onde se podia permitir a eles privar seus filhos da educação. Se a religião constitui a base para uma exceção, crenças laicas também não se qualificariam. A maioria dos juízes da Suprema Corte traçou um paralelo com alguns valores positivos das ordens monásticas, cuja presença em nossa sociedade é passível de ser considerada enriquecedora. Mas, como afirma Humphrey, há uma diferença crucial. Os monges optam pela vida monástica, por livre e espontânea vontade. As crianças Amis nunca optam por ser Amis, elas nasceram dentro da comunidade e não tiveram escolha. Há uma condescendência devastadora em sacrificar pessoas, especialmente crianças, no altar da diversidade na virtude da preservação de uma variedade de tradições religiosas. O restante de nós vive feliz com nossos carros e computadores, vacinas e antibióticos. Mas vocês, pessoinhas exóticas com seus chapéus e calçolas, suas carroças, seu dialeto arcaico e suas casinhas de banho, vocês enriquecem nossa vida. É claro que se deve permitir que vocês aprisionem suas crianças em seu túnel do tempo seiscentista, senão perderíamos uma coisa irrecuperável, uma parte da maravilhosa diversidade da cultura humana. Uma pequena parte de mim consegue ver alguma coisa nisso. Mas a maior parte fica com enjoo. Um escândalo educacional. O primeiro-ministro de meu país, Tony Blair, invocou a diversidade quando desafiado na Câmara dos Comuns pela deputada Jenny Tonge a justificar o subsídio governamental a uma escola no nordeste da Inglaterra que de forma quase isolada na Grã-Bretanha ensina o cristianismo bíblico literal. O senhor Blair respondeu que seria triste se preocupações relativas àquela questão interferissem na obtenção de um sistema escolar tão diverso como o que podemos ter. 143. A escola em questão, o Emmanuel College, em Gateshead, é uma das academias municipais criadas por uma iniciativa da qual o governo Blair se orgulha. Benfeitores ricos são incentivados a contribuir com uma soma relativamente pequena, 2 milhões de libras, no caso do Emmanuel, que é completada por uma soma bem maior de dinheiro público, 20 milhões de libras para a escola, mais os custos de administração e de salários, de forma perpétua, e que também dá ao benfeitor o direito de controlar o etos da escola, a nomeação da maioria dos diretores, a política para a exclusão ou inclusão de alunos e muito mais. O benfeitor do Emmanuel College, com 10 dos custos, é Sir Peter Vardy, um rico negociante de carros que tem o honorável desejo de dar às crianças de hoje a educação que ele gostaria de ter recebido, e o desejo menos honorável de incutir nelas suas convicções religiosas pessoais. Vardy infelizmente se misturou com um grupinho de professores fundamentalistas de inspiração americana, liderado por Nigel McCoy, que foi diretor do Emmanuel College e agora dirige um consórcio inteiro de escolas de Vardy. Dá para julgar o nível do entendimento científico de H.L. Mencken, foi profético quando escreveu: no fundo do coração de todo evangelista há a carcaça de um vendedor de carros. Cuide por sua crença de que o mundo tem menos de 10 mil anos, e também pela seguinte declaração: mas pensar que evoluímos de uma explosão, que éramos macacos, isso parece inacreditável quando se olha para a complexidade do corpo humano. Se disser às crianças que a vida delas não tem um propósito, que elas são apenas uma mutação química, isso não eleva a autoestima. 144. Nenhum cientista jamais sugeriu que uma criança seja uma mutação química. O uso do termo nesse contexto é um absurdo iletrado, bem ao estilo das declarações do bispo Wayne Malcolm, líder da Igreja Municipal da Vida Cristã, em Hackney, no leste de Londres, que, de acordo com o The Guardian de 18 de abril de 2006, questiona as evidências científicas da evolução. Dá para medir bem o entendimento que Malcolm tem das evidências que questiona pela sua afirmação de que há claramente uma ausência de registros fósseis de níveis intermediários de desenvolvimento. Se um sapo virou um macaco, não deveria haver um monte de sacacos. A ciência também não é o forte do senhor Cuid, portanto devemos, para ser justos, nos voltar para seu diretor científico, Stephen Liefeld. No dia 21 de setembro de 2001, o senhor Liefeld deu uma palestra no Emmanuel College sobre o ensino da ciência, uma perspectiva bíblica. O texto da palestra foi publicado por um site cristão na internet, www.christian.org. Mas você não o encontrará lá agora. O Instituto Cristão removeu a palestra no mesmo dia em que chamei atenção para ela num artigo no Daily Telegraph de 18 de março de 2002, em que a submetia a uma dissecação crítica. 145. É difícil, porém, eliminar uma coisa de modo permanente da rede mundial de computadores. As ferramentas de busca obtêm sua velocidade em parte porque mantêm caches de informação, e eles persistem inevitavelmente por algum tempo, mesmo depois de os originais terem sido apagados. Um jornalista britânico atento, Andrew Brown, o primeiro correspondente do The Independent para questões religiosas, prontamente localizou a palestra de Layfield, baixou-a do cache do Google e a publicou, a salvo, em seu próprio site na internet, www.dotdarwin.com/weblink. Você perceberá que as palavras usadas por Brown para a URL já são por si sós um material divertido de leitura. Elas perdem seu poder de diversão, no entanto, quando vemos o conteúdo em si da palestra. Aliás, quando um leitor curioso escreveu para o Emmanuel College para perguntar por que a palestra havia sido retirada do site, recebeu a seguinte resposta hipócrita da escola, novamente registrada por Andrew Brown: o Emmanuel College ficou no centro de um debate a respeito do ensino da criação nas escolas. Na prática, o Emmanuel College recebeu um número enorme de requisições da imprensa. Isso envolveu uma quantidade considerável de tempo por parte do diretor e da diretoria da escola. Todas essas pessoas têm outras coisas para fazer. Para ajudar, removemos temporariamente uma palestra de Stephen Layfield de nosso site na internet. Tudo bem que as autoridades da escola estivessem ocupadas demais para explicar aos jornalistas sua posição sobre o ensino do criacionismo. Mas por que, então, remover de seu site texto de uma palestra que faz exatamente isso, e que poderiam ter indicado aos jornalistas, economizando assim um bom tempo? Não, eles retiraram a palestra de seu diretor científico porque admitiam que tinham algo a esconder. O parágrafo a seguir pertence ao início da palestra. Declaremos então, já de início, que rejeitamos a ideia popularizada, talvez inadvertidamente, por Francis Bacon no século XVII, de que há dois livros, isto é, o livro da natureza e as escrituras, que podem ser explorados de forma independente em busca da verdade. Em vez disso, baseamo-nos firmemente na alegação nua e crua de que Deus falou com autoridade de forma infalível nas páginas das Sagradas Escrituras. Por mais frágil, antiquada ou antiga que essa afirmação possa parecer, especialmente para uma cultura de descrentes, embriagada pela TV, podemos ter a certeza de que é a fundação mais robusta possível que se pode estabelecer para servir de base a uma construção. Continue se beliscando. Você não está sonhando. Não se trata de um orador qualquer numa tenda no Alabama, mas o diretor científico de uma escola na qual o governo britânico está despejando dinheiro, e que é orgulho de Tony Blair. Cristão devoto, o Sr. Blair realizou a cerimônia de abertura de um dos acréscimos posteriores à rede de escolas de Vardy. 146. A diversidade pode ser uma virtude, mas não é mais diversidade, é maluquice. Layfield prossegue listando as comparações entre a ciência e as escrituras, concluindo, em todos os casos onde parece haver um conflito, que as escrituras são preferíveis. Quando ressalta que as geociências não fazem parte do currículo nacional, Layfield diz, seria especialmente prudente para todos que ministram esse aspecto do curso que se familiarizem com os trabalhos sobre a geologia do dilúvio de Wycombe Moores. Sim, geologia do dilúvio significa o que você acha que significa. Estamos falando da Arca de Noé. Arca de Noé, quando as crianças podiam estar aprendendo o incrível fato de que África e América do Sul já foram grudadas, e que se separaram com a mesma velocidade com que as unhas crescem. Leia mais o que Layfield, o diretor de ciências, fala sobre o dilúvio de Noé, uma explicação rápida e recente para um fenômeno que, de acordo com evidências geológicas reais, levou centenas de milhões de anos para produzir-se, devemos reconhecer, dentro de nosso grande paradigma geofísico, a historicidade de um dilúvio mundial, como descrito em Gênesis 10. Se a narrativa bíblica é certa e as genealogias relacionadas, por exemplo, Gênesis 5.